lado do ralo. Lá, lá, lá, au, lá, lá, mas se Ruth irrita, foi Ruth que riu do rock que ouviu no carro do ralo. Seu barco é a FM, ele pode virar. Vem.